deixa desaguar tempestade, inundar a cidade, porque arde um sol dentro de nós. Queixas, sabes bem que não temos e seremos serenos. Sentiremos prazer no tom da nossa voz. Veja o olhar de quem ama, não reflete um drama, não. É a expressão mais sincera, sim. Vim pra provar que o amor, quando é puro, desperta e alerta o mortal. Aí é que o bem vence o mal. Deixa a chuva cair, que bom tempo há de vir. Quando o amor decidir mudar o visual, trazendo a paz no sol, que importa se o tempo lá fora vai mal? Que importa? Veja o olhar de quem ama, não reflete um drama, não. É a expressão mais sincera, sim. Vim pra provar que o amor, quando é puro, desperta e alerta o mortal. Aí é que o bem vence o mal. Deixa a chuva cair, que bom tempo há de vir. Quando o amor decidir mudar o visual, trazendo a paz no sol, que importa se o tempo lá fora vai mal? Que importa? Passos por onde quer que eu passear.